modo de vida não faz sentido algum. Por que sofrer tanto assim? Pra que chorar? Sei que você precisa de alguém que te faça feliz, de alguém que te ama e te dê muito amor. A solução é Jesus, é Ele quem te faz feliz. Venha depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. A solução é Jesus, é Ele quem te faz feliz. Venha depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. Você crer que em seu coração deixar Jesus Cristo entrar, verás que sentido na vida só Cristo pode te dar. A solução é Jesus, é Ele quem te faz feliz. Venha depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. A solução é Jesus, é Ele quem te faz feliz. Venha depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. Depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. A solução é Jesus, a solução é Jesus, é Ele quem te faz feliz. A solução é Jesus, venha depressa, ó amigo, Ele quer sua vida mudar. A solução é Jesus.